E ó, quem tá chegando? Pode crer, né, amor? Pode crer, mano, é embaçado, hein? E aí, mano? E aí, senta aí, mano. Toma uma cerveja com nós aí, fica bom, velho. Não, não, mano. Passei aí só pra cumprimentar só aí, ó. Vou dar um colo ali, depois o pau volta aí. Ah, então, firmeza total. Volta depois, então, de novo, então. Então, como é que é esse maluco aí? Esse maluco aí, aquele cheio. Qualquer hora é a hora dele. Hoje o clima tá propício pra maldade. Ele vai embaçar as panhas hoje mesmo que vamos subir ele. Ao mesmo tempo amarga, na última gota prevalecendo a lei da quebrada. Sobe o gás, desce a alma, escorre o sangue. Desligue a televisão, pra mim já foi o bastante. Bater de cara com a maldade é foda. No bilhar, na viela ou na quadra da escola. A terra do nunca, que aqui foi esquecida. No lugar da fantasia, colocaram a dor à ferida. Uma mãe chorando, um pai se alterando. Um filho se enrolando, na droga desandando. Bate palmas, dá risada, olha só, engraçado. Uma criança no farol toda suja, suada a raça, humilha a própria raça. O exército burguês segue em frente carregando a taça. E na favela espalha o vírus, levando meus manos para o poço. Bem pior do que a doença que corrói até o osso. Aqui a vida é dura, aqui é embaçado. O caminho fica estreito até o pão sai vazado. Parece impossível, parece ficção, mas o dia a dia é foda, não desacredita então. Ficou meio esquisito, um embaçado pro meu lado. Num campo de batalha, meus parceiros me deixou jogado. Na cabreiragem, 24 horas todo dia. Com a opção de ter o corpo sangrando na guia. Eu me pergunto, eu mesmo me respondo. Na neurose elevada, a decepção e tanto. Mano, que é mano, não adianta, não se cresce. Mas a falsidade é foda e esse filme você já conhece. Na escadinha de isopor, de lá do alto tomba é foda. Na frente é uma coisa, por trás tapa nas costas. Mas tem mano que adianta, tem mano que atrasa. Tem mano que pede a paz, tem mano que a guerra trava. Fica injuriado junto uma coisa com a outra. Vai vendo só que é nós na última gota. É uma só, vai vendo. Mas muitos ignoram o que eu estou dizendo. Se existe o amor, se existe o ódio, se existe a dor, se existe o pódio. Tem mano que não aprende, se espelha num erro. Mata, morre, fode tudo daquele jeito. Mas um corpo congela na sua. Quem deve morre, quem não deve morre também. Tudo bem, aperte o verde e confirme. Pobre favelado está com nós, é ponta firme. Eu desabafo, é nós no ato, o dom que Deus nos deu. A consciência, a experiência nos favoreceu. Vaso ruim, caiu, rachou, não quebrou. Estragou a minha vida, me fodeu, me abalou. Sou mais um neguinho, seguindo na batalha. Eu tô esperto, atento, ligeiro, contra os canalhas. Injuriado, eu junto uma coisa com a outra. Vai vendo, só é nós, na última gota.